Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 19 e as 21 horas, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Recente single retirado daquele que é o último trabalho do projeto Saint Vincent, liderado pela senhora Anne Clark, o álbum Hector e o single Laughing with a Mouth of Blood. É o início das 2 horas de Orelha Extra para hoje, através da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense. Esta última, como sabem, no Baixo Alentejo Podcast em www.orelhaextra.com. Laughing with a Mouth of Blood, como dissemos, e ainda aquele que foi o nosso primeiro tema, retirado precisamente deste disco, Marrow. Olá, fique por aí. Do álbum Último Actor, dar-vos as boas-vindas a mais 2 horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita e, para além de Saint Vincent, o infelizmente desaparecido Vic Chesnutt, o seu último trabalho, A Ticket, desta vez Philippe Guston. bad habits. Bad habits. Wir machen es in aller Ruhe. Davon habe ich mehr. Que faz sucesso principalmente no Norte da Europa e nos Países Baixos, de onde é originária. São dois, um DJ e também um VJ. O DJ passa música europeia e principalmente mais instrumental, ligada ao rock garage, e o VJ filmes série B. Por vezes também por lá inclui filmes europeus pornográficos. Chamam-se Celluloid Gurus e esta compilação que por aqui temos e que já tinha rodado também o sábado passado serve para comemorar o 5º aniversário da dupla. Para além da compilação, foi na altura também organizado um festival com estas bandas de rock and roll europeias. A compilação Vol Analog, Celluloid Gurus Compilation of Organ Driven Soul, Surf, Sleaze and Beat. Desta vez por aqui houve a música dos Das Haldi Combo com Piano Song. It's time. quiséssemos arranjar epítetos para a música que faz esta malta, poderíamos dizer que isto é um neogótico. Influências, pelo menos do gótico da década de 80, Bauhaus e afins. É um trio de Houston, no Texas, chamado Balaclavas. Este é o seu primeiro álbum, apesar de ter apenas só 38 minutos, funciona como álbum em vinil, em CD, poderá ser mais um EP, a juntar a dois EPs anteriores que a banda tinha lançado. Saiu por aqui o tema Up the Newell, e o disco chama-se Roman Holiday, a apresentar na orelha extra os Balaclavas, e parafraseando os outros, olhem só quem voltou, e não é com um disco novo, infelizmente. Regressamos a Criticize, do álbum Mythomania. Saiu dos Dear Roof, formou este Scripticize, é o seu segundo longa duração na Asthmatic Kitty de Sufjan Stevens, com o título Mythomania, e nunca por aqui escondemos que gostamos bastante deste tema abertura Tail and Mane. De seguida também para sons radicalmente diferentes do que Brian Borchert faz com a sua banda Holy Fuck, aqui em nome próprio no disco Coyores, o tema Scout Leader. ¶¶ all the lines you couldn't read. One more time, now one more time. ourselves in merchant ships sail to find a worldly village to land and start again. With one more year for a man to change his ways, I used to feel dos Mid Lake neste primeiro trimestre do ano com novo disco, não tão orelhudo como o anterior de 2006, The Trials of Van Occupanter, mas mesmo assim muito, muito bom. Chama-se The Courage of Others e por aqui soou o Winter Dies Mid Lake, primeira das 2 horas de Orelha Extra através da frequência modulada estéreo da Rádio Universidade de Coimbra 107.9, também da Rádio Universitária do Algarve 102.7 e 93 da Rádio Castrense. Podem ouvir via o streaming de cada uma delas em ruc.pt, rua.pt e radiocastrense.net. Depois o alinhamento, bem como o podcast e mais algumas notícias que vão surgindo em orelhaextra.com. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it done, man? Orelha Extra, spreading the gospel around here. hanging down low. Got my gold grill, won't let it ride. Girl, move your hips, do your jam, baby, do your jam, baby. Porque anda há algum tempo o norte-americano Black Joe Louis, acompanhado pelos Honey Bears, no álbum que teve a produção de um dos membros dos Spoon. Não nos recordamos qual deles, mas salvo erro foi o baterista Jim Eno. Tem como título Tell Him What Your Name Is, e desta vez mais um tema rodado, o Boogie. E a estrear por aqui, de seguida, a Mancunian Julie Campbell, a.k.a. Lone Lady. canções das guitarras são inegáveis as influências dos Gang of Four. E a nós a fazer-nos lembrar também o projeto francês Colder. É a nativa de Manchester, Julie Campbell, que se esconde por trás do pseudónimo Lone Lady. Este é o seu primeiro álbum na Warp Records, chama-se Nerve Up. Por aqui estrearam dois temas do mesmo, Intuition e Kettle Tears. É já os minutos finais de primeira hora de Orelha Extra, canal auditivo suplementar. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. And now? Bend over. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha a mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Editaram um EP há 2 ou 3 anos atrás, salvo erro, são da cidade de Nova York. Na altura era um combo com 5 músicos. Sabemos que, entretanto, a formação sofreu algumas alterações. Falamos dos The Above e o novo álbum já está disponível em edição da própria banda. Mais dia, menos dia há de chegar por aqui, pelo menos eles assim nos prometeram. De qualquer maneira, vamos regressar aos The Above para escutar desse referido disco Act Your Age, precisamente o title cut. Vamos a ver se o novo será tão bom como este. Esperemos. Yeah. Há novo disco para os nova-iorquinos The Above, não este que por aqui rodamos, que é o seu penúltimo trabalho, um EP com 5 temas. Esperemos que esse novo seja tão bom como este. Há já um tema em vídeo disponível por aí, podem vê-lo no nosso blog orelhaextra.com. De Act Your Age ficou por aqui precisamente o tema-título. E vamos ter finalmente ao vivo, dia 26 no Porto, no Plano B, e no dia seguinte, 27 de maio, na ZDB em Lisboa, com os No Age, a banda de John Dwyer, o homem que estava à frente dos Coach Whips e continua à frente agora destes Dioces. Do último longa duração, Help, A Flag in the Court. Dioces ao vivo no nosso país, dia 26 de maio no Porto, Plano B, e dia 27 de maio na ZDB em Lisboa. Final desta primeira hora de Orelha Extra com Fernando Cabrita, através da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense, Baixo Alentejo. Para o fim, recuperamos o álbum de John Doe, que possivelmente haverá alguém por aí desse lado que se lembrará dele como uma das duas grandes partes dos míticos Hex, juntamente com Axine Cervenka, aliado à grande formação canadiana de Sadist. Chama-se Country Club, It Just Dawned on Me, e talvez Now and Then, There's a Fool Such as I. Sleeping lighter and lighter every night. You were already up making coffee by the dawn's early light. Well, I was happy dreaming in a happy home. And I woke up, I was alone. Just dawned on me, you're gone, you're gone. slept in a soft feather bed. I hope you wind up in the jailhouse with a cement floor for your head. 'Cause I'll be happy dreaming in a happy home. I'll wake up, I'll be alone. It just dawned on me, you're gone. Thank God you're gone. When we say goodbye, don't be angry with me should I cry. When you're gone, yet I'll dream a little dream as years go by. Now and then there's a fool such as I. Now and then there's a fool such as I am over you. You taught me how to love and not say that we are through. I'm a fool, but I'll love you dear till the day I die. Now and then there's a fool such as I. I am over you. You taught me how to live and now say that we are through. I'm a fool, but I'll love you dear until the day I die. Now and then there's a fool such as I. Sábados entre o meio-dia e as 2 da tarde na Rádio Universidade de Coimbra, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Thank you. ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Álbum gravado em 2004 e que se pensava que nunca sairia, seria editado, gravado por Dan Melcher, na altura acompanhado pela Brogue Review, de título Oh Clouds Unfold. Soaram dois temas na abertura desta segunda e última parte de Orelha Extra, foram eles Moving Sideways e Clone in Big Town. E há por aí alguém que se lembra ainda dos Congo Norvel? The day could not have been more grey, filled with nausea and decay. All your illusions and blood washed away, down mother's gutter, down sister's drain washed away. You're crying in your bed. Tears been blue and sickening red. Heaven's a lie, all the angels are dead. Down mother's gutter, down sister's dream. Washed away, washed away. Yeah. Saiu em 1997 através da editora norte-americana Jet Set Records e foi o segundo álbum na carreira da banda, que tinha como principais protagonistas Sally Norvell e Tom Ben Kidd com Go Powers, mas onde estavam outros músicos como Jim Sclavunos, Brian Emmerich, Paul Wolfish, Liz Corcoran ou mesmo Mark Heitzel. O álbum tem o título Abnormals Anonymous e a recuperação por aqui fecha-se com Brother Jack e Johnny in the Boudoir. Esta é a segunda e última parte de Orelha Extra, Rook, Rua e Castrense. Owen Pallett, The Heartland, Flaregan. Above and below. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos, com os ouvidos. Aqui o Sweet Spot, dizemos nós e discordam vocês, ou talvez não. Projeto que juntou Thomas Walsh, dos Pugwash, a Neil Hannon, da Divine Comedy. Projeto esse com um álbum conceptual sobre, imagine-se, o cricket. Chamam-se The Duckworth Lewis Method. Álbum em nome próprio ficou The Sweet Spots, e 2010, com o regresso do ex-casal, já foram casados Sam Coombs e Janet Weiss. Ele esteve nos Hit Miser juntamente com Elliot Smith, o já grande músico norte-americano falecido, e ela era baterista das inesquecíveis Sleater-Kinney, o novo American Gong, quasi. Riding away on your little white horse. Blown out and thrown out and

Esta voz é bem reconhecível para quem tem acompanhado desde há alguns anos a excelente carreira de Jonathan Mayberg e o seu Shearwater. Depois do fantástico álbum de 2008, Rook, o Shearwater regressam este 2010 com um álbum infelizmente não tão bom, mas hey, são os Shearwater, caramba. Chama-se The Golden Archipelago, porque ficaram Corridors e Black Eyes. Orelha Extra com Fernando Cabrita em três estações radiofónicas do país: Rádio Universidade de Coimbra 107.9, Rádio Universitária do Algarve 102.7 e Rádio Castrense no Baixo Alentejo em 93. Na RUC vamos provar a partir do meio-dia, na Rua às 19 e mais tarde na Castrense às 21. O streaming encontra-se em ruc.pt, rua.pt e radiocastrense.net. E para finalizar, temos tudo coberto. Podcast e playlist em orelhaextra.com. Vamos continuar agora com uma compilação feita pela senhora Heather Woods Broderick, ela que é membro permanente dos After Klang. Norte-americana de Portland, resolveu dar uma volta lá pela sua cidade e gravar artistas praticamente desconhecidos de lá para fora, dessa mesma cidade norte-americana. A compilação contém 9, contando com ela própria, chama-se Portland Stories, a collection of 9 songs produced and compiled by Heather Woods Broderick. Por aqui vão ficar dois nomes: Sarah Winchester com Northeast Kingdom e depois o espanhol a residir em Portland, Ravelson Liebre. Sleeping in a

vossos discos favoritos do ano velho. O primeiro para DMC's com o título Heavy Ghost, recuperação por aqui com Morning Glory Cloud. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. An ancient business, a modern piece of glasswork. Down on the corner that you walk each day in passing, the elderly sales clerk won't ask with suspicion. The whole of motor corporation's giving its permission. Segundo e novo trabalho para os Vampire Weekend contra White Sky. E para continuar nestes minutos que nos restam da emissão 65 de Orelha Extra, edição limitada a 500 exemplares vinil, estreia para os norte-americanos Fever Bee na Burger Records, The Lonely Sailor Sessions e falta a veste Guitar Art. When you look so álbum mesmo a sério vai sair este ano na Cranky Records, são de Chicago, são os Disappears. Este não se pode considerar mesmo um disco, saiu primeiro em cassete e depois a editora Plus Tapes lançou-o em vinil, gravado ao vivo no mítico clube de Chicago Rainbow, chama-se por isso mesmo Live Over the Rainbow. O tema já saído em single na Cranky Gone Completely, os Disappears, a terminarem as 2 horas de Orelha Extra. Não se esqueçam esta e outras emissões no sítio do costume, www.orelhaextra.com. Ainda até ao fim, projeto germânico Kleinschmager Audio, do álbum Audiology, a versão mesmo para este disco Audio 2. Fiquem bem, tchau.